Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão. Hoje é sábado, estamos a 4 de dezembro de 2010 e o Histórias da Eurovisão de hoje está aí para o ar às 21h15. Ora, pois, muito bem, às 21h15, este pequeno atraso que não era suposto, mas, enfim, acabou por acontecer, né? Ora, dizia eu então que vamos hoje falar, não dizíamos, vou dizer agora, que vamos hoje falar de música de Nuestros Hermanos. Ora, a Eurovisão surgiu mais cedo em Espanha do que em Portugal e nós hoje vamos então trazer aqui algumas músicas, ainda que todas elas já fizessem parte, já estão na altura em que Portugal também já lá estava, mas, aliás, não se nos estou em erro, Espanha e Portugal entraram ao mesmo tempo. Agora estou na dúvida, mas enfim. Bom, o que é certo é que Espanha teve grandes músicas também. Vamos trazer aqui algumas dessas melodias, 6 ao todo. 6, enfim, no fundo até são 5. Eu vou explicar porquê. Os dois primeiros temas de hoje são de 1968. Mas estes temas têm uma história por trás. Ora, aquilo que vai ouvir em primeiro lugar vai ser a versão original do tema La La La. É mesmo assim que se chama esta música. Esta versão original era cantada em catalão. E Franco proibiu esta música de ir à Eurovisão cantada em catalão. Ou se escrevia uma letra nova e cantava-se em espanhol, ou então mudava-se a música. Ora, a única solução foi mesmo... Aliás, não era bem assim. Peço desculpa, agora estava aqui a confundi-lo. A questão era outra. A questão era... ou o artista cantava a nova letra em espanhol... cantava aquela música, mas em espanhol... Ou então não cantava e cantava outra pessoa para ele. Ele não aceitou. E Maciel tomou o seu lugar... em Madrid, curiosamente... Aliás, Espanha já ganhou alguns festivais de televisão. E então ficou de facto. Foi então que Marcial tomou o seu lugar e em 1968 cantou La La La, mas na versão espanhola. Ora, são estes dois temas que vamos ouvir: este resgate da música espanhola, esta música muito antiga, catalã, que nós vamos então escutar daqui a alguns instantes. Deixe-me só dizer-lhe que, excepcionalmente, hoje a emissão do nosso Histórias da Eurovisão está aí para o ar apenas às 21h15, mas na próxima semana retomamos o horário normal, ou seja, 19h30. E agora sim, vamos ficar com estes dois primeiros temas, lá lá, mas nas duas versões. Aquela que nunca foi à aquela que nunca foi à Eurovisão e aquela que deixou Madrid ao rubro. Vamos a isso. Endavant. Res no pot

soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte amor. Chegar ao final do nosso Histórias da Eurovisão, vamos ficar com dois temas para fechar o programa de hoje. O primeiro tema que vamos ouvir foi a participação da Espanha, mal sucedida, diga-se, por Remedios Amaya, Quien Maneja Mi Barca. Durante algum tempo pensei que teria sido outra música, teria sido outra música que tivesse participado no Festival da Eurovisão. Pelos vistos, não, foi mesmo esta. Ai Quien Maneja Mi Barca, música de Remedios Amaya. Pois muito bem, vamos escutar então esta música de 1983. Depois vamos ficar com uma participação muito mais bem sucedida de David Civera. A música chama-se Dile Que La Quiero e era 2001. 18 anos depois, então, esta música a ter um sucesso muito maior, mesmo na Espanha, que Hermanerra Mi Barca foi talvez das músicas mais discretas da Eurovisão. E porque precisamente foi das músicas mais discretas, quer da Eurovisão, quer em Espanha, trouxe-a até si. Ora, então é assim que fechamos as portas de mais um Histórias da Eurovisão. Na próxima semana estou de volta, já teremos um tema. Vamos lá ver se vou deixar-lhe uma, se vou deixar a surpresa no ar. Na próxima semana eu trago, ou desvendo, a surpresa. Ora, muito bem, já a seguir há mais um momento radiofónico. Já a seguir, enfim, às 10 da noite, há mais um momento radiofónico. O de David Félix, que nos traz mais uma edição de Portugal Alternativo. Foi um prazer imenso estar consigo. Na próxima semana, às 19h30, eu cá estou para mais um História da Eurovisão. Fique bem e até de hoje. A 8 dias. Hay quien maneja mi barca, quien calaverino me lleva, quien. Hay quien maneja mi barca, quien calaverino me lleva, quien. Hay quien maneja mi barca, calaverino me lleva. Hay quien maneja mi barca, calaverino allí me lleva. Las trenzas de tu mare anda y dime quién, que dime quién se la peina, dime quién. Pedirle que me trence, anda y sí, tu cabeza, mi cabeza, anda y sí, tu cabeza, mi cabeza. Por mucho que tú me pidas, yo te voy. Hay quien maneja mi barca, quien calaverina me lleva, quien. Hay quien maneja mi barca, quien calaverina me lleva, quien. Hay quien maneja. Si aún le queda algo de ese amor que no soy yo. lugar.